com voo. Tchau, pode ser 9554, cara. Qual que voo vai voar Bucu, tá? 3216. Motor Salvador, na 3144, pontinho, informação Kilo. 144, acione a identificação, via chegada Mares, desça para o nível de voo 080, ajuste na 095. 080-015, Otá 3-1-144. Azul 2771, desce para o nível de voo 050. Descendo 0-5-0, Azul 2771. Azul 2771, presente o Edu Neto. Mando ano presente, Azul 2771, grátis. Salvador, boa tarde, Azul 4089, Colônia Salva, 4089, contato radar na decolagem, sua versão da Delta, nível de voo 340. Nada, 340, Azul 40, outro mais. Azul 4463, serviço radar encerrado, 53 milhas, sudeste em Salvador, chama agora o controle Ilhéus, na frequência 1201, no felicite de cidadania. Azul 4089 com referência do Aluba. Azul 40 autorizada por Edileta, Azul 4089. Oba, 4089 do lado. 1255, fica atento ao helicóptero mantendo 500 pés no travesso de Duna, não irá interferir na sua aproximação, opção 44. Ok, sim, Julia. Chamei a 254, a nenhuma atenção agora. 7 para 4 mil, 2 7 7. Chamei a 6320, disponível de voo 050. 050-3-2-0. 6141, deixa para o nível de voo 060. 3144, desça para o nível de 2070. 2070, 3144. A gente está no 0, vento 0, 90 graus, no 5, 9. Estante a colagem livre, 2, 4. 226, acione a identificação, voando Mari para interceptar a chegada Mari, desça para o nível de voo 080, ajuste na 095. Boa tarde, livre acionar, reporte dando para o táxi. Estabilizado, Gol 255. Gol 255, complete sinal do procedimento elétrico X-Ray, chame torre na frequência 198-2-9. 1895, obrigado. 92771, desce para 2000 pés, autorizado sinal do procedimento elétrico X-Ray, reporte com estabilidade. Descendo para 2.000 pés, autorizado ele, final da LXXUA, informar estabilizado o 2.7.1. Xenai 6320, desce para 4.000 pés, ajuste na 095. 4.000 pés, ainda mantém a prova, 6.20. Xenai 6320, reduz a velocidade de 2.009, autorizado da presente, voa na prova de Duna. 2.009, prova de Duna, 6.20. Controle, boa tarde, 6.24, decolando Azael. Xenai 6254, contato radar na decolagem, se você sai da Bahia para o nível de voo 3.0. Ah, 6254, após 2.000, autorizado Leda. 2.000, obrigado. Bom, 3216, chame centro Recife na frequência 1.285, alterna 1.245. 2.5, 2.5, 4.5, Xenai 6141, desça para 4.000 pés, ajuste 1015. 4.000, Xenai 6320, desça para 3.000 pés, ajuste 1015. 3.000, Xenai 6320. Desce para nível de voo 050. 050, 3144. Táxi autorizado, reporte no ponto de espera da Papá para ingresso, Papá Tango F Delta Fox. Delta Fox. Xenai 320, reduz velocidade 1809, forma tráfego que procede de encontro a 8 milhas, com grau de speed de 2009. Reduzir para 1809, mas 3010. Delta Fox autorizado, ingresso pistão 17, reporte alinhado e pronto. Toma, reduz a velocidade 2009. 2230, está pronto para o táxi, 53 a bordo, autonomia de 6 horas e 38, alterna Salvador. Confirma a autonomia? 0638. 6, 38. Gente, 3 a bordo, altímetro no 0 no 5, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1 no 8, esse 95, bom voo. Índia Alfa, 1 no 05, 18, 95, obrigado, boa. A torre na frequência 1-8-2-5. 108-95, 0-2-7-8-7. Xenai 320, desce para 2.000 pés, autorizado final do procedimento, reporte com estabilidade. 2.000, desce para o exame, essa é a Xenai 320. 161 para sequenciamento, mantenha a proa 215, seu limite é localizador, reduza a velocidade para 1809. Proa 215, limitado pelo lote, reduzido para 1809, 614. Campo 3144, confirme sua velocidade indicada. 3144, 259. Campo 3144, reduza a velocidade 2009. 209, 3144. 3144, retração para sequenciamento, curva à esquerda na proa 015, seu limite da magnética 190 esquerda. 0, esquerda 015, confirma o limite. Limite magnética 190 esquerda. Ciente, ó, da 3144. 6141, pode prosseguir, descida. Chinelo 141, deixa para 3.000 pés, ajuste 905. 3.000, 105, chinelo. Quanto é a posição em abate devido à aeronave na curta final 90? Um 255, observe a passarela da sua frente, segue via Juliette, portão número 4. Juliette, número 4, boa noite. Fechamento 1141, redução de velocidade para 1809. É cortado. Fechamento 1141, redução de velocidade 1809. Está mantendo 180, também 141. Atingir 5.000, 3144. Então 3144, desça para 4.000 pés, ajuste na 095. 4.000 na 095. Fechamento 1226, desça para o nível de voo 050. 050, 1226. Estabilizado da 320. Chinelo 320, complete o novo procedimento elétrico, fechando torre 1895. 285, para 320. A Chinelo 1141, para interceptar o localizador, curve à esquerda na proa 135. Desça para 2.000 pés, reporte com estabilizada. Chinelo 135, 2.000 pés, porta na estabilizada, 1141. Chinelo 320, continua a aproximação, abate pista no zero livre, ajuste no 095. Aguardando, 1095, ajuste na 320. Negativo, mantém a posição, segundo o tráfego já ultrapassou com o marcador externo com as direções. 5-4, copiou o controle. Observador, boa tarde, o passarelo 2230, da 10, pronto. Passarelo 2230, mantém o ponto de espera. Vai manter. 6254, frequência do centro Recife, 1251. Secundária 13325. 25133, gostaria 6254. 3144. Informo que irá ultrapassar o curso do localizador, seu novo limite, a magnética 12025. Ciente, 3144, mantendo 4.000. 3144, reautorizar a descida 3.000. 3.000 pés, 3144. No táxi via Alfa Kilo, parte 3, posição 2 esquerda. Alfa Kilo, parte 3, posição 2 esquerda, 2-7-1. Mando Duna, 3-1-4-4. Passarelo 2230, condições de agilizar manobras de decolagem logo autorizado? De imediato. Perfeito, após pousar na nave da Avianca, ali mantém agilizando manobras, preparando-se para decolar, estão logo autorizados. Capitão Web Delta Fox, atento às três turbulências da Airbus pousando no 10, decolagem autorizada, piscando 7, vento 1, 0, 0 graus, 1, 4, 9. Capitão Vitorinho de Juliette, táxi autorizado, reporte no ponto de espera da ordem para ingresso. Meu pé ajustou na 015, cancelaram as restrições de altitude em TAP. E o... pode levar a Duna? Qual o nome de dados? 1, 1, 2, 1, 3, 0. Sobre o Chinem 1141. Chinem 1141, completo o nome do procedimento LSX, chame torno na frequência 1, 1, 8, Capitão Web Delta Fox, decolar 226, mantenha 1 no 1010, ingresso no corredor cheio, chame o controle Salvador no 2119, decimal 35. 935, qual é o Delta Fox? O Chanel 1141, continua a aproximação, guarde pista no 0 livre, ajuste no 0 no 5. Continua a aproximação, 1141. Chega no corredor cheio, reposte quando não será na barra. Será possível com a direta seria acender para o 045, Guadalha? Capitão Web Delta Fox, autorizado a proa de Siri, subindo para o 045. Na presença de direto Siri, sobe o 045, qual é o Delta Fox? 41, pouso autorizado, pistão no 0, vento 0, 9, 0 graus, 1, 4, 9. Ver pouso, pistão no 0, chama 6, 141. Passaria do 2230, decolar 227, chama o controle Salvador, 119, decimal 35, bom voo. 1935, muito boa tarde, obrigado. Boa tarde. Aos 55. Sim, chama 55. Controle Salvador, muito boa tarde. Passaredo 2230 na Árvore Elefa, cruza 1500. Passaredo 2230, contato radar na decolagem, da descida da Árvore para nível 180. Está liberado da restrição? Afirma, sobre sem restrições, passaredo 2230. Sem restrições, 180 na Árvore Elefa. Passaredo 226, desce para 2, meu pé, livre aliança, reposta estabilizada. 2530, passaredo. Chame a 320, táxi via Juliette, portão 5. Juliette, portão 5, tá, 320. E essa que chame torre 1895. 1895, boa. Boa. Grande Juliette, autorizada a alinhar e manter que somos 7. Torre Salvador, 3144 e LS 1-0. Então 3144, continua a aproximação, aguarde pista no 0 livre. Aguarda. Tá com 02, ó. Colocando 0115 no transponder, interceptando a BR-324 para sobrevoar na estratégia avançada. Mais filete com meu. Mais filete com meu, confirma, mantendo 500 pés. Mike Juliette Romeu mantém-se em condições visuais, se for ultrapassar o eixo da pista, que o cruzamento seja efetuado entre cinza e duna, mantendo 500 pés sem interferir nas aproximações. Então uma entrada será necessário cruzamento, informará sobre o local de sobrevoo sem interferir o Mike Juliette Romeu. Pouso autorizado, pistão no 0, vento 0, 9, 0 graus, 1, 4, 9. Depois, 3144. Boa, boa tarde, a minha 141 do Xamé, livrou. Xamé 141, táxi via Alfa, é paciente da Juliette. Alfa, vai reportar a Juliette, 141. Papa Mike Juliette Romeu, fica atento ao tráfego do Hotel Romeu Golf, opção 44, que irá realizar um sobrevoo em Ascaras. Tá ciente do Hotel Romeu Golf, Mike Juliette Romeu vai coordenar bilateral com o mesmo, informar a conta visual. Ciente. Paulo Salvador, azul 2788, 54 a bordo, 4 horas e 50, alternando Maceió para o táxi. Confirma autonomia? 4h50. Gente, 4 a bordo, altímetro 1005, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 18, sua 95, com voo. Índia Alfa 1895, obrigado. Pelo 500 pés no setor norte de Simbra, não irá interferir na sua aproximação, Robson 44. Obrigado. Visão Passaredo 2230 pro Edio Plan. Sou 2230, voo e elefa inicialmente. Elefa. Sombra. Deixa eu manter a posição aqui da Juliette. Manter a posição. Obrigado. Estabilizado, sim. Chilema 226, completo final do procedimento do SXV, chame torre 1895. 895? Sim, irmão. 1-0, pronto, decolagem autorizada, pistão 97, vento 100 graus, 139. Sim, sim. 714 da remota. E após passagem azul, segue então na 4 da remota, né? 641. Zero livre, informa o Papa Alfa 32, iniciando rolagem, pistão auxiliar no intercept. Que bom. 3144, no solo 32, vai liberar via Eco, chame solo Salvador no 21-1. Olha, João, boa. Salvador, 3 1-4-4, Lisona Eco. 3 1-4-4, táxi alfa, patente da Juliette. Táxi da Juliette, a porta. Ana 6226, ponto autorizado, pistão 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-4-9. Reforço, Ana 226. Papatango Vitor Índia Juliette, decolado às 33, chame controle Salvador, 199-135, bom voo. Ah, regresso, Vitor Índia Salvador, onde o azul 2788, pronto, no ponto de espera. Azul 2788, bom dia, após o pouso da aeronave da Bianca na curta final, ali mantém o pistão 0. Após o pouso da aeronave, ali mantém o 2788. Opção 44, fica atento. Ficará assim, Hotel Romeu. Uma hora, 4 milhas, mantendo 500 pés, opção 44, fica atento. O controle foi sobremodulado, mas o Mike Jet Romeu compreendeu a informação sobre a Hotel Romeu Golf, está coordenando bilateral com o mesmo. Mas... Sim, sim. Papatango, Vitor Índia, Juliette, mantenha-se em condições visuais, com o meu pé no corredor axé, reporte quando no farol da barra. Jamila, Pato Farol, Vitor Índia, Vitor Índia Juliette, quando possível, seja mais de pouso. Confirmando pouso, aos 1-5-5-8. Confirmando 1-5-5-8. Sim, 1-5-5-8. Gente, copiado. 3805, autorizado Guarulhos, nível 340, via Upper Zulu 10, Piraí, DCT 1 Bad, Upper Zulu 44, saída da Euleda Motiva. Decola da 10, curva à direita, aciona 5475, chama controle 119, decimal 35, coteja. Sigma foi chamado para Lapa, Lençóis e o chamado para Pouso. Alfa, patente da Juliette. Zulu 10, Piraí, Tael, Leda, Motiva, saída 35475, transforme 1935, controle, Utah 3875. Confirmando nível 340. 340, autorizado. Planejamento correto, para pushback sonamento. Obrigado. Puta. Passarido 2230, minha presente autorizada para o de conquista. Confirme quando possível ser estimado para Lapa, Lençóis e o estimado para Pouso. Senhorita, para conquista não passa nem Lapa nem Lençóis, acredito eu. Nós estamos fazendo a saída Árvore, Lepa, ou pior, conquista. Confirme então o estimado para Pouso, informaria o centro. Um momentinho, por favor, está estimando 1630. Cliente, copiado, 1630, estimado de pouso. Cliente. Azul 2788, decolar 237, chama o controle Salvador, 119, decimal 35, bom gosto. Chama o controle, 119.35, azul 2788. Salvador Control, good afternoon, azul 2788, passing 1000 feet, on long term departure. Azul 2788, radar contact on departure, classified level 170 via Momo departure. So, climb by level 170, can you confirm the departure? We were cleared at long star departure. Azul 2788, we have confirmation of Momo departure. Azul 2788, Roger, we will climb up by level 170, Momo departure. Azul 2788, we have the confirmation, the right departure is Momo departure for you. Roger, thank you, Azul 2788. Salvador Control 02786, request maintain present heading to avoid weather. 02786, clear the aviation, report when finished. Roger, we report when clear to fly Momo intersection 02788. 2788, after the aviation, you're clear to fly Cogibo position. Roger, after the aviation, fly Cogibo intersection 02788. Tango Echo Delta Fox, autorizada a descida para altitude de tráfego, reporte livrando 4 mil pés, ajuste Salvador 1015. Solicitar manter como final 1.60. Passarei 2.230, autorizado sobre manter nível de voo 1.60. 1.60, 2.230. Bruno 964, aciona identificação, voo ITAP para interceptar a chegada Mari. Desça para o nível de voo 050, ajuste em Salvador 1.095. Bruno 964, informa que se necessitar efetuar desvio, que o faça pela direita devido a um tráfego na sua posição de 10 horas 25 milhas. Rádio 107. Rádio 107, mantenha-se em condições visuais, reporte quando não fará da barra. Tango Eco Delta Fox, não há tráfego a reportar no setor, tenha sequência livre e depois. Salvador Control 02788, flying Cogibo intersection. Roger. Flor 63105, aciona identificação, autorizada a chegada a mão, desça para o nível de voo 060, o ajuste em Salvador 1.095. 060 com 1015, eu estou voando paralelo aqui a chegada a mão, tiro uma fora com informações, depois terei continuidade de tomar em direção para o aqui a mão. Aguarde, oxa 63105. Passarei no 2230, chame o centro Recife, frequência 1260, alterna 1288. 260, 288, obrigado. 63315, voe na Pro Diamã para interceptar a chegada em redução para 2509. Então, quando a Amanda presente, 2509, 5? Diga. Ah, posso dirigir a esquerda da rota, proa de toque mais ou menos, pro 150? Estacionar 6315, autorizado de desvios, reposto por termo em desvios. Camarada, muito obrigado por isso. Não, 6315, reduz a velocidade, 2309. Reduzindo 2309, ouça. 19964, confirma sua velocidade de cada. 64, 2509. 19964, confirma se tem condições de manter ou incrementar a presente velocidade até a proximidade de etapa. Mantendo até a etapa. 7, reposto para redução de velocidade igual a 1964. Guardião 07, mantenha 500 pés na linha do litoral, reporte no, através de parque de pessoa. Na 964, vai vir, né? 964, direto no celular. Bruno 964, desça para 2 mil pés, autorizado a final do procedimento de LSFC, reporte com estabilidade. 964, 2 mil pés, autorizado em LSFC. Azul 2788, contact Recife Center on frequency 126.85, backup 125.45. Azul will contact Recife Center 126.85, backup 125.45, Azul 788, good day. Good day. NR6315, deixa para nível de 050. 06-063-15. O Salvador, voando 256, pronto para confiar para Natal. Autorizado São Gonçalo, nível 370, via pêndulo 10, saída PUCA, transição ZIPAR. Decola da 10, curva esquerda, aciona 5520, chama controle 119, decimal 35, coteja. Autorizado 370 para Natal, conforme a sua nível, ao pêndulo 10, decola 10, primeira curva à esquerda, na saída PUCA, transição ZIPAR. O transponder 5520, controle 1935, 1256. Orlando, destino Sierra Golf. Estão Gonçalo. Correto, chama para prospeccionamento. Chamada, obrigado. 3165, deixa para 4 mil pés, ajuste no 014, inicie redução para 2009. Reduzido o 6305, 209. Olha, eu guardo um 07. Chega 07. Tá, vai, Rio 07, para ingresso ao circuito, chame a torre na frequência 118, do final 95. 118, 95, certo. Boa tarde, confirme indicativo. É o 4-2733, tá com 04 a bordo, o passo militar, dentro da Lima para a autorização de novo. Tranquilo, centralizado, pouso na 17 e depois de mudar para o Brasil. Gente, condições de agilizar o cruzamento da final 10 da presente? Afirma. Autorizado, da presente, cruzamento imediato final 10, reporte tirando base final 17. Da presente, está agilizando o cruzamento final 10, reportará girando base na 17, guardião 07. Só com a autorização aí, vou copiar, senão eu vou acionar e aguardo por conta do processo. Temos aqui, pronto para cópia? Bora. Autorizado Ilhéus, 1.010, corredor Axé. 1.010 no corredor Axé até o farol da Barra, país nível 065, correto, disponível. Decola da 1.0, curva à direita, controle 1.9, decimal 35, aciona 55 no 1, cotejo. Até o farol da barra, foi 065, eu falo 90, curva na direita, controle 19935, transforma 55, 11. Então o que eu vou ensinar é fazer 1500 pés, é fazer 1000 inicialmente e após 1500 pés durante toda a rota até o outro. Gente, vamos informar o controle, Força Aérea 2733, chama para acionamento. Para acionamento. Livre acionamento, chama para o táxi. Colocar 3205 pronto para o puxo de acionamento no meia. Autorizado, chamar para o táxi. Botar o táxi na 3205. Exército 2013, formação Lima. Atenção, Colégio Militar, Capituba. Sente, minuto para 4. Livrou esse da 190 e girando base para 17, Guardião 07. Guardião 07, pouso autorizado, estão 17, vento 100 graus, 14 nós. 7. 1964, completinho do procedimento LSX, chama a torre na frequência 118, decimal 95. 964, 218, 95. Chama 6315, deixa para 2 mil pés, é autorizado final do procedimento LSX, reporte com estabilidade. Autorizado LSX, 2 mil pés, reportará estabilizado, 6315. Chama 6315, traça que o processo encontra-se a 8 mil com grau de speed de 1609, inicie redução. Em aproximação, guarda autorização de pouso para informação à esquerda, aproximando para pouso na pista auxiliar, o helicóptero não interfere nossa aproximação. Aguarde apenas a autorização de pouso. Correto, eu chamo para acionamento. Autorizado, chamo para o táxi. Final para 17, Guardião 07. Processo pouso autorizado, vento 100 graus, 169. 7. Voo 966, pouso autorizado, pistão no zero, vento 1000 graus, no meio noite. Voo 964, índio pouso no zero. Afirmo, confirmando voo 964, pouso autorizado, pistão no zero, vento 1000 graus, no meio dúzia de noite. Primeiro pouso, pistão no zero, voo 964. Tudo da cena do lembro do altímetro 1-0 no 4, informa PLB. Motor 1-5, completa o final do procedimento LS Succession, na torre 1-8 do final 9-5. 2-9-5, é 3-5, boa tarde. Tô. Colocando 3-2-0-5, vamos para o site, com o nome mesmo, por favor, do 3-4-5, avião. Sente hotel Romeo Golf, chame agora a torre na sequência 1 na noite do final 95. Na torre, hotel Romeo Golf. Torre, Papa Romeo, hotel Romeo Golf. Hotel Romeo Golf, para enrimar, reposte na curta final para enrimar o ajuste no 0-4. No 0-4, reportará a curta final hotel Romeo Golf. Ótimo. Já Quebec, Mike Lima, na Lima, mantém a posição e chame Paulo Salvador em 121, décima 1. Alô, Salvador, agora 256, pronto para pushback, acionamento, posição 4. Gente, aguarde. Valeu. Para 2733, boa tarde, para o táxi. Sim, táxi, táxi autorizado, reposta no ponto de espera da hotel. É o portão no ponto de espera da hotel, só que quando lá, é da sala da sua hotel. Gente, para 2733, informe Léo em condições visuais do mundo. Colo 966, no solo 1600, liberando via Foxtrot, chame solo Salvador, 121, décima 1. Pode ser voo 964? Voo 964, afirmo. Voador 2-1-9. 2-1-1, confirmando o solo. 2-1-9. Boa tarde, voo 964, lembrou? Voo 964, táxi via Alfa, a partir da Juliette. Táxi Alfa, voo 956, autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chama para o táxi, voo no 256, obrigado. Golf já na final da RMI. Sim, Papa Romeo, hotel Romeo Golf, pouso a critério, reporte no solo controlado, vento em Salvador 1-0-0 graus, não passa mais. Reporta na solo controlado, hotel Romeo Golf. Eu sou 05, boa tarde, após o pouso na nave da Bianca na curta final, ali mantém o pistão no zero. Após a Bianca, o TAN 3205 ali mantém, pistão no zero. Mantém a posição. Mantém. Uno 885, acione identificação, via chegada Bonf, desça para o nível de voo 060, ajuste 1014. Minha 3105, no solo 03, a liberar via Taxi Fox Trot, chame São Salvador, no 21.1. Via Fox, tudo fundo, 6305. Táxi via pátio, para o pátio 3, a partir do pátio principal. Salvador, Bruno 256, pronto para táxi, PUB158, está na Recife, 2 horas e 40 de autonomia. Gente, 158 a bordo, altímetro no 04, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1, no 8595, bom voo. Índia Alfa, no ponto de espera, 895, Bruno 256, obrigado, uma boa tarde. Fala Salvador, boa tarde, Oxanã 6315. Boa tarde, Oxanã 6315, táxi via Alfa, a partir da Juliette. Alfa, contornando da Juliette, 6315. Tô no 964, visual com a aeronave ingressando no pátio 3. Atenção, aeronave, é 4. Gente, após a mesma, fica atento a aeronave da companhia saindo do pátio, segue via Juliette, portão 2. Vendo Juliette, para o 02, tô no 964. Tira o 04. Salvador, poderia confirmar para o AZ41116, que é o 050? Afirma, o nível de voo 050, AZ4116. 050, AZ41116. Posição? O controle Salvador 1-9-35, bom voo. 1935, obrigado. Gente, táxi via pátio, aguarde na Taxi Aquilo para ingresso na alta. Afirmo, o controle informou que ele é o último momento encontra-se fechado novamente, confirma a intenção de decolar. Afirmo, vai decolar, senhor, deixa eu ver. Gente, autorizado a decolagem a partir da intersecção hotel, vento 100 graus, 149, portaria 2732. Autorizado a decolagem, intersecção hotel. Bono 256, ali mantém cabeceira 10. Autorizado a NN, manterão 10, bono 256. Tudo. Direto líder, está 3205, obrigado. Autorizado curva direita, reposta cruzando o eixo da cabeceira 35, não tração reportado no momento. Vou na direita no momento, reportar através da cabeceira 35, deixa eu crescer. Autorizado decolagem, pistão 0, vento 1 no 00 graus, 149. autorizado a decolar de 910, Bono 256. 5501, chama controle, 19 decimal 35, proteja. Liga para Patango, Eco Delta Fox. Correction, pressionamento. Bom, cabeceira 35 aqui hoje, dá 1735, 1733. Cabeceira 2733, prossiga restrito ao número 10 no corredor Axé, chama o controle Salvador em 1-19-35, meu voo. Rio 10 e Axé, vou chamar 1935, 1733. Quando de processamento, pessoas a bordo. Exército Brasileiro 2013, autorizado ingresso na Alfa, aguarde para decolagem. Sente ingressador na Alfa e aguardará 1-3. Cera 2733, mantém-se em condições visuais, o número 10 no corredor Axé, reporte quando no farol da barra. Apontar no farol da barra 2733. Cera 2733, quando possível ser estimado para pouso. Obrigado, bom trabalho. Brasileiro 2013, quando pronto, decolagem autorizada, vento 100 graus, 159. O 2013, isso é decolagem. Campo 370, voo 1256. O 2736, quando pronto, é o 1705. 1705 copiado, com fim de estimado para terminar o S. Isso. 1655, 2735. Gente,